Menina que acende a lanterna, teu galante chegou. Menina que acende a lanterna, teu galante chegou. E nós mudemos de terra, mudemos de governador. E nós mudemos de terra, mudemos de governador. Num cante boi no Ceará, num cante boi no Maranhão. Num cante boi no Ceará. Não cante boi no Maranhão, encanta boi em Cachoeira, reunindo meu demão. Brincou, brincou, brincou na ponta da areia. Brincou, brincou, brincou, brincou na ponta da areia. Viemos da nossa terra, padre zoado, enterrado ali. Viemos da nossa terra, padre zoado, enterrado.